Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Pra ficar melhor, dá glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, a gente glorifica lá no céu. Quem isso? Quem isso? Quem isso? Atenção! Atenção! Atenção aí, não bagunça não. A música é mesma, mas Toinho vai atacar de novo. Ataca lá, Toinho! Vamos lá, povo de Deus, é tempo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E você vai cantar comigo assim, ó. Oh, aleluia! Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Pra ficar melhor, dá glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, a gente glorifica lá. A palavra nos afirma, sábio é quem ganha alma. Não importa se é fã, isso é multiforme graça. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja entendeu e a Jesus glorificou. Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Pra ficar melhor da glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, glorifica lá no céu. Esse é o tempero do mundo, é o sal da salvação que Jesus mandou lançar pra te dar uma solução. E de pregar o evangelho de Jesus Cristo sem parar. Quem é de Deus tem liberdade. Então vamos glorificar. Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Pra ficar melhor da glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, a gente glorifica lá no céu. Pois é, meu irmão, busca o Senhor enquanto se pode achar. Ele te ama, ele te chama, ele te quer. Eita, funkinho bom demais da conta. Oh, aleluia! Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, a gente glorifica lá no céu. A palavra nos afirma, sábio é quem ganha alma. Não me importa se é funk, isso é multiforme graça. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja entendeu e a Jesus glorificou. Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Oh, aleluia. Pra ficar melhor, dá glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar, a gente glorifica lá no céu. Esse é o tempero do mundo, é o sal da salvação que Jesus mandou lançar pra te dar uma solução. De pregar o evangelho de Jesus Cristo sem parar. Quem é de Deus tem liberdade. Então vamos glorificar. Ataca lá, Toinho. Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Pra ficar melhor, dá glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Cadê o povo que dá glória a Deus? A gente glorifica lá no céu. Quem ama Cristo diz bem alto, aleluia. Glória a Deus. Quando o funk aqui na terra terminar,